Agora, 9h52, eu vou conversar neste momento com o vereador Rudinei de Moura, ele que é do Partido Republicano da Ordem Social aqui em Foz do Iguaçu e na semana passada foi escolhido também como representante regional da União dos Vereadores do Brasil aqui no Oeste do Estado. Bom dia, Rudinei. Bom dia, é um prazer imenso estar falando com vocês aí da Rádio CBN, para toda a população que faz esta audiência da CBN, uma grande audiência na cidade de Foz do Iguaçu e no Paraná. Para que o ouvinte até entenda essa escolha como representante da União dos Vereadores do Brasil aqui no Oeste do Estado, o que é que isso pode trazer para até a integração de pautas regionais, enfim, que benefícios nós aqui, munícipes de Foz do Iguaçu, poderemos receber com o vereador de Foz do Iguaçu estando no comando dessa entidade de vereadores aqui no Oeste do Estado? Guilherme, só é bom frisar que eu não fui escolhido do Oeste do Paraná, eu fui escolhido de todo o Paraná. Nós tivemos ali em Brasília em cerca de 1.500 vereadores na Marcha dos Vereadores e naquela marcha ficou instituído que cada estado ia ter o seu representante e no qual ali as 16 cidades do Paraná que fizeram presentes ali entraram num consenso e está escolhendo a minha pessoa e eu louvo a Deus por isso e quero representar. A entidade UVB hoje, União dos Vereadores do Brasil, ela está se abrangindo, se levantando e buscando os espaços que é do vereador realmente, que estavam esquecidos pelo executivo, não só executivos municipais, mas executivos estaduais e também o executivo nacional. Tanto é que a partir daquela marcha, Guilherme, é bom se frisar que ali esteve conosco e recebeu, além de estar conosco na reunião, lá nas nossas reuniões, nos nossos cursos, o vice-presidente Michel Temer, também três senadores do Rio Grande do Sul, esteve senador de São Paulo e vários outros senadores conosco, pela representatividade que tem o vereador. Então, mediante essa representatividade, nós não tivemos um senador do Paraná ali nos representando, lá naquela data. Mas a partir desta nomeação aí da nossa pessoa, a minha posse é agora em março, nós esperamos que haja um consenso e o vereador venha a ser realmente visto como o papel que ele tem buscado e tem feito nos seus municípios. Agora a gente acompanha que nas esferas do poder aqui no Brasil, o poder municipal ele acaba sendo um dos mais prejudicados em função de erros que vêm de outras esferas. Por exemplo, o governo federal ele repassa cada vez menos recursos para as prefeituras, isso afeta diretamente o poder executivo municipal e também o legislativo. O vereador, por ser entre todos os representantes do poder legislativo no Brasil, será aquele que está mais próximo da população, ele precisa ter um protagonismo maior também nas questões que envolvem o dia a dia dos habitantes, decisões nacionais que podem afetar também o dia a dia dos habitantes? Perfeito, Guilherme. É isso que nós buscamos. Eu acho que a sua pergunta foi a mais relativa possível. Nós buscamos hoje uma integração da pessoa, do voto, melhor dizendo, aquela que elege nós, não só os municípios, não só os vereadores no município, mas como num todo, o executivo. E é isso que nós temos buscado. A partir deste momento, dessa integração, desse novo consentimento dos legislativos municipais em buscar e fazer esta união em todo o Brasil, que já vinha há mais de 20, 30 anos, mas nunca era relativo nessa busca e nessa briga, e hoje entramos, nós esperamos que a partir deste ano, que fizemos um grande memorial, podemos dizer assim, Brasília, e fomos recebidos por grandes autoridades, a segunda maior autoridade do nosso país, nós temos uma certeza que a partir de 2014 o Legislativo Municipal vai ter a sua briga pelo seu povo, porque nós somos a primeira pessoa que fala com o votante mesmo, com nossos eleitores e é o vereador. E a partir deste momento, 2014, eu tenho certeza que até mesmo os próprios eleitores vão ficar mais agradecidos, porque vão estar vendo que a força do seu vereador, do seu legislativo municipal tem crescido, não só no município, mas em todo o estado e todo o país. E prova maior disso é que os vereadores de Foz do Iguaçu, e eu falo por nós, mas todo o Brasil foi assim, fomos recebidos por todos os deputados federais quando visitamos lá a Câmara dos Deputados e muito bem recebido. Os vereadores de Foz do Iguaçu desta viagem em Brasília receberam aí várias emendas, até mesmo de deputados federais que não eram do nosso município, e já está certo, já mandaram carta para o nosso município falando que vão estar apoiando. Então isso vem mostrar esta força que nós acreditamos que a partir de 2014 teremos para os municípios. A posse como representante da UVB aqui no estado do Paraná, em todo o Paraná, está marcada para o mês de março lá em Porto Alegre? Isso, nós estaremos não só o do Paraná, mas os representantes de todo o Brasil que está sendo escolhido vão ser empossados lá em março. Conversei aqui na CBN com o vereador Rudinei de Moura, ele que, além de ser vereador aqui da cidade de Foz do Iguaçu, foi escolhido agora como representante da União dos Vereadores do Brasil no estado do Paraná. Vereador Rudinei, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Ô, Guilherme, muito obrigado. Só finalizo dizendo que a partir dessa posse também já foi definido Foz do Iguaçu como um dos cursos da UVB Brasil, vai estar aqui em Foz do Iguaçu no mês de junho, tá bom? Muito obrigado. Começamos com este trabalho forte e graças a Deus já conseguimos uma das sedes para a realização deste evento, vai ser em Foz do Iguaçu no mês de junho.